começa hoje em todo o território nacional, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, a terceira edição da Operação Integrada Rodovida. No Paraná, o objetivo é reduzir os acidentes de trânsito e preservar vidas, intensificando a fiscalização nos pontos mais perigosos de rodovias federais do estado. O lançamento será às 10 horas da manhã, no posto da PRF, no quilômetro 59 da 277, na região metropolitana de Curitiba. Ontem já foi lançada a Operação Fim de Ano, que segue até o dia 5 de janeiro e tem como objetivo reforçar a fiscalização em um dos períodos mais movimentados do calendário. A Operação Rodovida acontece nacionalmente e abrange dois períodos distintos, sendo o primeiro no Natal de 2013 e o segundo no Carnaval de 2014. Mais precisamente, de 19 de dezembro a 31 de janeiro de 2014 e o segundo de 21 de fevereiro a 9 de março de 2014. No Paraná está sendo realizada esta ação em conjunto com órgãos de segurança pública, estaduais e municipais, como a Polícia Militar, Batalhão de Polícia Rodoviária, BPTRAN, Polícia Civil, Delegacia de Trânsito, Guardas Municipais, além de DETRANS e CETRANS em áreas específicas. As duas operações irão enfatizar as fiscalizações de infrações que são as causadoras de maiores números de vítimas fatais durante acidentes, como, por exemplo, o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido e a embriaguez ao volante. Além disso, também serão realizados comandos de fiscalização de motocicletas, uso de cintos de segurança e de dispositivos de retenção para crianças e outros itens de obrigatoriedade no uso e de aplicação. Desde o início da Operação Rodovida no Brasil, a taxa de morte por milhão de veículos diminuiu 24,5%, apesar da frota de veículos ter aumentado cerca de 17,5%. No período de festas de fim de ano, de 2010 para 2011, antes da implantação da Rodovida, a taxa de mortalidade era de 13,5% por milhão de veículos. Já na primeira edição da operação, em 2012, essa taxa foi reduzida para 10,6. Na edição seguinte, a taxa caiu para 10,2. O motorista que respeita as regras de trânsito contribui para a sua segurança e a de seus familiares, além das demais pessoas e veículos que estão trafegando nas rodovias. São regras muito importantes que o motorista deve se atentar sempre que ligar o carro para pegar a estrada, diz o coordenador da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu. Nunca tome bebida alcoólica. Se dirigir, você estará sujeito a uma multa de R$ 1.915,40, 7 pontos na carteira e, se o limite ultrapassar 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido no bafômetro, o indivíduo poderá ter a carteira de habilitação suspensa por até 12 meses e acabar preso em flagrante na delegacia. O uso de cinto de segurança é obrigatório, inclusive no banco traseiro. Passageiros do banco traseiro que trafegarem sem o cinto de segurança podem ser lançados para fora do veículo em casos de acidente. Ou ainda, podem esmagar os ocupantes do banco da frente com um deslocamento bastante acelerado. O colo não é lugar seguro para crianças que estão em um veículo em movimento, pois podem ser arremessadas em caso de colisão. Elas devem estar em cadeirinhas adequadas à sua idade. Criança no banco da frente, somente se for maior de 10 anos. Ultrapassagens proibidas em trechos de faixa contínua e com neblina, onde a sinalização proibindo, e em curvas de aclive e declive sem visibilidade e em faixas de pedestres. Pontes, viadutos e túneis também não são locais para ultrapassagem. Para ultrapassar uma fila de veículos, tenha certeza de que você tem segurança total. Ultrapassagens mal sucedidas são responsáveis por grande parte das mortes nas rodovias federais e estaduais. Não corra. Os limites de velocidade de cada via devem ser reconhecidos e respeitados. Eles estão ali por um motivo. O cuidado deve ser ainda maior em trechos urbanos, onde há grande concentração de pedestres. Mantenha sempre uma distância segura do veículo que segue à sua frente. Assim, se você precisar usar o freio, você terá condições de fazê-lo com segurança. recomendações básicas que podem dar a você a condição de fazer uma boa viagem. Para CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.